de desgraça. Isso não tem graça. É nós, por nós, por nós, é nós. Pela evolução da massa. A vida é bela, infelizmente não é tão bela na favela. Voltou do trampo com a magrela, nada na panela. Então já era, vai pro crime, filme cinematográfico. Entrou pro tráfico, é um a menos no gráfico. Matar é fácil, para a morte é que é difícil. Mas se ajoelhou, pediu perdão, é um alívio. Se confessou com o padre Abraão, tá tranquilo. Dois Pai Nosso, cinco Ave Maria e segue Jesus Cristo. Mas tá triste, não é querer falar, tá difícil. Nesse lugar só falta cair um míssil. E até o presidente dos States reforçou a segurança e anda armado até os dentes. E a rainha da Inglaterra, olha a cara dela, tá dentro do seu quarto vendo a guerra da janela. Que não passa na TV, pois ela é manipulada. Rádio clandestina é onde o rap segue a sua saga. Na vida tudo passa, passa. Menos minha raça, raça. Chega de ser caça, caça. Vamos erguer a taça, taça. Nada de desgraça. Isso não tem graça. É nós, por nós, por nós, é nós. Pela evolução da massa. Em Jerusalém, crucificaram o rei que era do bem, nascido em Belém, que ressuscitou depois, amém. Aleluia. Vem, sem cativeiro e sem refém, mas isso aqui tem, como rebeliões lá da Febem. Eu não sou um Zé ninguém, também não sou He-Man. Aqui não tem Lex Luthor, aqui não tem Superman. A polícia vem, no apetite outra vez. Polícia sai do pé, porque eu não vou ser freguês. Estômago cheio, desprezo favo de mel, mas o estômago faminto acha doce o fel. Cavalo que demais relincha, o olho incha. Mano, é por aqui, só se for Garrincha. Na loucura eu sou o rei, sempre com nenhum vintém. Nunca com nenhum vintém. Nunca diga nunca.